Está começando mais um Comentando no QG do Dólar. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou falar aí sobre mangá. Yeah! Mais precisamente eu vou falar sobre um lançamento do mês passado, que é um lançamento bem interessante, é um lançamento bem diferente, que já tem review nosso aqui, comemorando o Dia da Mulher. Então hoje eu vou falar aí sobre o mangá Rosa de Versalhes, que a JBC trouxe para nós. Mas primeiramente eu quero comentar que se você é um cara escroto, um ser humano escroto, desprezível, que acha que esse tipo de mangá não é pra você, então pode parar por aqui e vai ouvir o próximo comentando. Mas, indo por partes. Primeiramente é legal a gente fazer aquele disclaimer bem bacana que, escrito e ilustrado por Ryoko Ikeda, Rosa de Versalhes começou a ser publicado na Margaret em 1972, encerrando no ano seguinte, tendo ao todo 82 capítulos compilados em 10 volumes. Posteriormente surgiu uma versão Bunko dele, que se deu aí um total de 5 volumes fechados. Além disso, é uma série que ela fez um sucesso muito grande. A maior prova disso é que ela tem algumas outras coisas, como uma animação, que são duas na realidade, né? Uma que é a mais antiga, que surgiu na época do anime, que se não me engano foi em 1979. Posteriormente surgiu um trailer de animação que acabou não vingando, né? O primeiro tem, ambos recebem o nome da série. E além disso, tem aí algumas versões alternativas, spin-offs e side stories que foram publicadas mais pra frente, né? Mas precisamente aí Versalhes Nobara, né? Gaiden e Versalhes Nobara Episode Hand. Sendo que esse último foi publicado mais recentemente, ainda de 2013, na época que a série completou 30 anos. Tá. Então a história, basicamente, ela é focada no nosso protagonista. Na nossa protagonista, pra ser mais preciso. Que é a Oscar. Sim, gente. Ela é uma mulher que nasceu numa família onde só haviam mulheres. E o pai era líder da guarda real. Pescou pelos cachorros ao fundo. O pai era líder da guarda real. E um belo dia ele tava esperando que nascesse o filho homem, né, o herdeiro dele, e nasce a menina. Só que quando a menina nasce, ele percebe que ela tem um choro muito forte, né, um choro mais masculino, assim, na visão dele. E ele decide que ela será criada como homem, ela será Oscar a partir dali, o futuro líder da guarda. Nesse meio tempo, depois que a gente conhece o Oscar, a gente vai pra outro canto do mundo, mas justamente na Áustria, que é quando nós conhecemos a Maria Antonieta. Todo mundo sabe quem é, né? Creio eu, pelo menos o básico. E a gente também conhece uma terceira pessoa, que é o Hans Axel von Fersen. Os três são as nossas peças centrais desse jogo gigantesco. Posteriormente surge outro personagem que tem uma certa... que é o braço direito da Oscar, que é o André. Você também tem outros personagens, assim, como a Jenny, a Rosalie. E você tem esses personagens todos que eles vão se interconectando ao longo da trama. Tá, cada um com seu nível de importância, com as suas tramas ali que vai se desenvolver e encerrar em algum determinado momento. Mas todos têm sua importância. Mas os nossos três principais é o Oscar, a Maria Antonieta e o Hans. Então, assim, que fique ciente que tem vários, mas os três são os principais. E o destino dos três em algum momento se cruza. O do Oscar vai se cruzar com a Maria Antonieta em primeiro momento, porque ele é da guarda real e ela, como todo mundo sabe, ela era da Áustria, paz. Vamos dar uma menina de 13 anos pra casar. Não sou eu que estou dizendo, galera, era a época. E aí é medido disso que o roteiro vai se desenvolvendo. Enrolei muito nesse disclaimer, mas eu acho que é por um bom motivo. Porque a começar que a história é muito boa. Ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe o que ela quer comentar com você. Então ela trabalha bem todos os pontos, apesar de ter alguns momentos que sim, soa assim um dramalhão. A história sabe muito bem como trabalhar isso. Ela sabe muito bem como te prender, como te fazer realmente gostar daqueles personagens. Então, assim, você vê a Oscar, você vai se incentivando pela força dela, tá? Apesar de ser uma mulher, ela é a líder da guarda. Não sou eu. Eu vou explicar o porquê. Apesar de ser mulher, ela é a líder da guarda. Apesar de ser suado meio machista. Apesar de tudo, né? Contrariando todos os princípios daquela época. Então, já deixei isso muito claro. Contrariando todos os princípios daquela época, ela era a líder de uma guarda real. Herdeira da família François de Jarvis, né? Ou seja, ela era uma líder nata de uma família onde só tinha, né, basicamente o pai dela de homem e o resto era tudo mulheres, entendeu? Então ela era herdeira direta daquilo. E não era por opção. Não é que ela olhou, por exemplo, Joana d'Arc, uma, que agora não vou lembrar o nome, que participou de uma revolução aqui no Brasil, que cortou o cabelo igual o homem e foi pra guerra. Não, ela não foi opcional, tipo, não foi que ela olhou e falou, putz, tá uma bosta, vou lá e vou fazer a diferença. Não, ela foi porque ela nasceu numa família onde não tinha homem e o pai precisava de um herdeiro. Tá, então a gente entra num primeiro ponto que eu acho legal, que a série toca muito, que é essa questão de gênero. Porque apesar de vir os mongóis aqui, talvez falando, ah, não tem esse bagulho de gênero não. Gente, aqui mostra claramente isso, ela nasceu mulher, só que a postura dela é totalmente masculina, você vê em certos quadrinhos, você olha pra ela, você vê um homem. Se a história em momento nenhum tivesse dado gênero, na hora que falou o nome, tivesse caindo um trovão e ninguém tivesse ouvido falar se era menino ou menina, você nunca foi acreditar que era uma menina. E a história ela consegue te mostrar isso muito bem pela atitude, pelo jeito como elas querem decidir em N momentos, pelo grau de proteção dela. Então, assim, isso gera-se diversos momentos que você para assim como você fala, meu, Ryoki Keda dela é genial justamente porque ela conseguiu tornar algo que hoje em dia a gente debate, a gente tem uma porrada de mongóis, sim, eu considero pessoas que acham isso mongóis, que fica, não, mas é só isso é gênero, masculino, mas não, cara, dê aquele retrato histórico nesse mangá, é mostrado que sim, mulheres podem se portar conforme elas acharem melhor, ter alguma postura assim um pouco diferente, e muitas vezes não é por pura e simples opção. Tá, porque nada é 100% opcional, porque se fosse opcional, todo mundo ia escolher qualquer outra coisa. Aí de cada um. Mas assim, no caso da Oscar, ela nasceu daquele jeito, é como uma flor que ela não pode desabrochar. Não, ela sempre vai ser daquele jeito, porque ela tem que cumprir os deveres. Então isso também corrói ela em dado momento da história, não vou entrar no mérito. Mas assim, a gente tem um debate disso, a gente também tem um debate, uma coisa muito forte dela ter mulheres que realmente conseguem demonstrar realmente verdadeiramente o sentimento. Não sei se estou deixando muito claro esse ponto. Então, em dado momento, você percebe um sentimento de uma pessoa por outra e você começa a perceber quão doloroso é aquilo. Que a gente também entra em outro ponto que eu não vou contar porque senão vou ter que dar spoiler. Mas nem entra muito nisso, que tipo assim, ah, putz, ela é uma mulher, mas ela tem todo um carinho, ela tem todo um jeito assim, mais acolhido. Então, será que... Entendeu? Essa questão também de... Eu gosto de meninos, eu gosto de meninas, é também um pouco abordada aqui nesses volumes iniciais. Mas quando eu digo questão de gênero é mais abordada, é justamente pelo fato da Oscar em si. Eu tô falando da Oscar, sendo que poderia ser do Oscar, né? Mas é da Oscar, porque ela é, acima de tudo, uma mulher. E assim, é uma mulher forte, eu acho ela incrível como personagem. Foi, pra mim, assim, ela e o André são os dois melhores personagens, porque são extremamente engraçados. A química dos dois, nos quadrinhos, você olha e fala, caramba, mano, o que que ela pensou em tudo? E é muito legal. Assim como as interações entre ela e o Hans, as interações entre ela e a Maria Antonieta, é muito bem pensado e muito bem feito, assim como o contexto histórico que ela traz, né? Uma coisa que é legal desde já comentar também é que a nossa edição, ela vem no final com um pós-fácil de uma pesquisadora do Japão, se não me falha a memória, e ela vai contando como o Rosa de Versalhes influenciou ela. E isso é bem legal, porque ela conta no segundo volume uma história de quando ela foi pra Versalhes com uma prima dela. E ela conta que após isso, ambas mudaram seus pontos de vista. E eu digo pra você assim, a história ela faz você mudar. Não é querendo ser o politicamente correto, querer ser o cara que bandeirista de isso, aquilo. Não, é uma história que ela te faz ter uma visão muito mais ampla das coisas. Tanto pelo teor histórico, como pelo teor dos personagens. São personagens que eles são, basicamente, assim, não bidimensionais. Eles são muito defendendo os interesses. O Oscar, ele quer simplesmente fazer aquilo que lhe foi confiado, e da melhor forma possível. Porém, ao mesmo tempo, há momentos que você percebe aquela contradição, porque ela não nasceu um homem, então se uma mulher a ama, ela não pode corresponder a esse sentimento. E ela se apaixonar por um homem é meio estranho, porque pode ser que... Não é meio estranho, é... Qual que seria a palavra certa? É meio... Pra ela é meio complicado, porque um homem pode não corresponder a esse sentimento pelo simples fato dela também parecer um homem a princípio. Então, fica aquela dualidade dentro dela como personagem, isso é muito interessante também. Eu acredito assim, que se você é fã de shoujo, você vai amar muito, obviamente você já conhece, óbvio. Se você, porventura, não conhece, eu recomendo que você compre pelo menos o primeiro volume pra ver o que você acha, porque é bem gostoso. Eu admito que você comprei os dois primeiros de uma tacada só, li o primeiro um pouco mais demorado, porque o primeiro volume pra mim sempre é mais demorado pra eu pegar o ritmo. Mas depois que eu peguei o ritmo, o segundo eu li brincando. E cara, eu posso falar pra você que vale super a pena. Tá? É um enredo que ele é bem legal, ele consegue te pegar. Se você é uma pessoa que quer ler por princípios históricos pra entender um pouco mais daquele período, vale super a pena. E acima de tudo, é uma obra que ela é riquíssima pelo seu trabalho num todo, né? Como eu disse anteriormente, tem um review aqui embaixo, então algumas coisas que eu posso não ter explicado tão claro lá, vai. Lá, muito pra mim estará. Mas assim, agregou muito pra mim, tá? Como pessoa e como jornalista, como estudante de jornalismo, né? Futuro jornalista, me agregou muito até pros debates, assim, de poxa, mas não é bem assim as coisas. Não, cara, às vezes você tá achando que a história é meio zoada e não, vai lá, dá uma lida. Então, assim, é sempre bom lembrar, né? Atualmente a JBC tá lançando seus mangás por temporadas, vamos colocar assim. Então, não necessariamente vai ser um volume por mês e tal, vai sempre ser um número diferenciado. No caso de Versalhes, ela levou os dois diretamente para as lojas especializadas e pra loja dela aqui em São Paulo, pra Japorama. Se você mora em São Paulo, vai na Japorama e compra. É bem legal que você ganha uns brindes bacaninhos. Sim, não foi uma propaganda de grana. Agora, do contrário, você pode ir em outras lojas ou até mesmo pedir pela Amazon. Também tem link aqui embaixo, como pelos nossos links, que você dá uma força bem bacana. Então, assim, é uma história que é bacana. Se você conhece, você sabe a qualidade. Se você não conhece, dá uma chance. E aquilo, a obra aqui no Brasil, ela vai ser publicada da mesma forma que o Bokuban. Ou seja, seriam 5 volumes. E, assim, aqui também eu acho que entra novamente o ponto que eu acho maravilhoso de comentar. Que é o que, apesar da capa feia que temos, sim. Desculpa, a gente sabe que não dá pra fazer melhor com o que tem, é o que tinha, mas assim, não dá pra negar que a capa é meio estranha. Meio capa parece. Capa de. Parece. O coisa do Febo. A embalagem do Febo. Mas, ainda assim, é um material que eu tenho que aplaudir de pé, porque todo o material foi feito do zero. Você não. No caso de Versalhes, não se tinha nada da parte digital. Então foi, pegou as edições físicas, escaneado, tratado digitalmente, tudo, foi tudo feito do zero. Então assim, merece meus parabéns, até capa não tinha, mesmo que essa capa pareça muito embalagem de Febo. Me desculpa, alguém da JBC estiver ouvindo isso, eu peço desculpa por falar que a capa parece capa, embalagem sabonete Febo, mas parece, tipo, novamente dizendo, eu sei que vocês não tinham de onde tirar uma capa mais elaborada, mas parece, e não desmerece o trabalho final de vocês. Tá um trabalho bacana, vale a pena conferir. E se você gosta de história, duas vezes mais, tá? Bem, gente, eu acho que não entendi aqui, até meio que foi um pouco da ideia. Mas assim, também só mencionando o último ponto, que o anime aqui no Brasil, ele foi lançado os filmes recapitulatórios. Então assim, se você procurar aí na nossa grande internet, você acha algumas cenas. Mas enfim, fica a minha recomendação, nem fica meu comentando bem resumido. Pretendo sim, antes que alguém pergunte, pretendo sim fazer ele um podcast mais completo, com equipe e tudo mais. Mas, gente, por hora é isso, tá? Não esquece aí de deixar seu comentário. Se você tá ouvindo isso pelo agregador, dá um page view pra gente. Vem aqui e comenta o que você acha da obra, o que você espera, né? Se posteriormente você espera que venha as continuações, né? Você espera que venha bem pra ver as continuações. Comenta o que você acha, né? Comenta o que você achou da qualidade também em si do material nosso aqui. Acima de tudo, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, porque eu também lá estou postando algumas informações, né, de mangás que eu tô lendo, etc. E até algumas informações referentes a lançamentos e tal. Então não deixa de seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tem um e-mail, se você achar, se sentir mais confortável para mandar um e-mail, manda um e-mail. E, gente, é isso. Um abraço e eu fui.